sabia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só volto eu te encontrar, bug rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa, bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só volto eu te encontrar, bug rosa. Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar, book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa, bandida. Traíra, falsa e pra cima, hein?